pisa na bola e leva trampo. Tem que saber chegar por debaixo do pano. De corpo mole vacilou, entrou pro banco. O jogo da vida, a regra é do malandro. Às vezes pisa na bola e leva trampo. Tem que saber chegar por debaixo do pano. De corpo mole vacilou, entrou pro banco. Eu tô aqui pra somar, cês nobar, cê me exibir, pois sei. A vida, essa vida é vai e vem. Assuma sua postura de adianto e vá além. Não embace na chegada, na saída é tudo bem. E assim segue o trem do trilho. Esquece essa ideia de bandido. Malandro de verdade não conhece o prejuízo. Na hora da dura está sempre de aviso. E manda um recado pros espertos mais mordidos. Dê valor a seus pais, seus irmãos, seus amigos. Aqueles que merecem o melhor do seu sorriso. Neguinho, do tipo no sapato, pianinho. Um rolê lá no morro, um bate-papo no fininho. Certinho, é o jeito, meu bom, é o jeito. Respeito é o que tenho e nele creio. Pois vejo que tá embaçado o movimento. Temos que achar que o bagulho é de momento. Lamento, oh, oh, malandragem dá um tempo, oh. E se não vem pra somar, ha, ha, safadeza se vá, ha. Zóio grande e pá, aí não dá. E o sapeco, ai, ai, ai, mas deixa pra lá, nem pensar. Veja, o trem vai passar com esperança no ar. Pois malandragem amar. No jogo da vida, a regra é do malandro. Às vezes pisa na bola e leva trampo. Tem que saber chegar por debaixo do pano. De corpo mole vacilou, entrou pro pano. No jogo da vida, a regra é do malandro. Às vezes pisa na bola e leva trampo. Tem que saber chegar por debaixo do pano. De corpo mole, vacilou, entrou pro banco. De mochila, Ockman, pego o banzo, inspiração pra rimar. Vou levando, é meu barco, é na boa, sereno. A vida é muito curta pra ficar só reclamando. Tem que tirar proveito, é como faz um bom malandro. Não pode se espichar, é cada um com a sua fita. Prefiro dar uma ideia com os loucos lá na vila. De Vinícius pra curtir a noite toda. Lembrar de várias fitas da quebrada, coisas boas. Pagode no boteco, experiência velha guarda. Joga bola no areião de pé de cão com a rapa. Uma pessoa verdadeira é feliz. Ser neurose, curta a vida assim. O jogo da vida, a regra é do malandro. Às vezes pisa na bola e leva trampo. Tem que saber chegar por debaixo do pano. De corpo mole vacilou, entrou pro banco. O jogo da vida, a regra é do malandro. Às vezes pisa na bola e leva trampo. Tem que saber chegar por debaixo do pano. De corpo mole vacilou. Se liga assim, Minha mãe me disse, busque estudo, se liga, escute. Ouve sempre os mais velhos, levanta a cabeça e lute. Só resmunguei, saí, não quis ouvir, xinguei. Vou dar um rolê com os guri, tô lá na esquina, o que sei. 88 na luta, fazer uma mixa pro som. Chão de Everaldo, meus truta, colena, puc, lajão. Do tempo dos pegador, nos guardi só no terror. PTC, domingão, com a escola vai do alemão. Nos cabujara que é bom, vai ser que as gangues chegou. Deixa com frio, pé no chão, sem Murphy, sem maratão. Passou, Chaplin, Cherolin, nós volem louco nos fim. Não dava bola pra nós. A vida é louca assim, skateball, que atiza a luz, os manos na escada, no boteco, vindo pra rapa. Deixa quem viu, sabe, não esquece. Metro de a rima escreve, beatbox amanhece. Labia nas minas, negro velho, tio bira, não vira o bag do cara. Baixa a cabeça, sai fora, lá vem o crime da mala. Ninguém é santo essas horas. Teclado maldito, dentro da grade arrepio. Valeu a força, Aikiro, que a luz te guia nos trilhos, irmão. Lembrei dos meus manos agora, de todas as lições que aprendi na quebrada. No respeito, na responsa. Obrigado a todas as forças que regem a vida dos malandros. Pode que sempre existe pessoas a fim de escutar nossas viagens. O jogo da vida, a regra é do malandro. Às vezes pisa na bola e leva trampo. Tem que saber chegar por debaixo do pano. De corpo mole vacilou, entrou pro banco. O jogo da vida, a regra é do malandro. Às vezes pisa na bola e leva trampo. Tem que saber chegar por debaixo do pano. De corpo mole vacilou, entrou pro banco.